Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Viva, boa tarde. Cá estamos então para mais um Fórum Lisboa, no único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Temos uma parceria com a Mensagem de Lisboa. Hoje temos o António Proa do PSD, a Carla Madeira do PS, o Carlos Ardisson do CDS e pelo PCP está cá o Fábio Sousa. Hoje vamos falar do problema com o consumo de drogas nas ruas em duas freguesias da cidade. Falaremos da preocupação de dois presidentes de junta e também de algumas medidas já implementadas pela Câmara Municipal de Lisboa. Primeiro, vamos a um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante, como sempre. António Proa, começo hoje por si. Muito bem, eu começo por dar as boas-noites aos nossos ouvintes e aos meus colegas de debate. E neste meu primeiro minuto queria assinalar os 2 anos que passaram sobre a guerra na Ucrânia, sobre a invasão russa sobre a Ucrânia, que foram assinalados no passado sábado e que foram objeto de uma adesão de milhares de pessoas em Lisboa. Eu falo neste tema porque houve uma concentração que assinalou e protestou e condenou esta invasão no Rossio, depois terminou na praça do município. Foram muitas centenas de pessoas que se associaram para assinalar, para marcar este infeliz episódio, mas isto mesmo aconteceu em várias cidades no país e um pouco por toda a Europa, e refiro isto porque a guerra já leva 2 anos, centenas de milhares de mortos, um país invadido, há um conjunto alargado de países que permanece unido no apoio à Ucrânia, aliás, que é um apoio fundamental para que a guerra possa ser vencida pela Ucrânia, que é o mesmo que dizer, e vale a pena sublinhar isto, vencer a Ucrânia e vencer a guerra é o mesmo que dizer que vencem os valores que a generalidade de todos nós defende, valores como a liberdade e a democracia, o respeito pela independência e soberania dos países, mas esse apoio tem que se traduzir, mais do que por palavras, por ações. E estamos num momento decisivo em que já se percebeu que a guerra se encontra neste momento num impasse e que de duas uma, ou o conjunto de países que têm apoiado a Ucrânia se mobiliza de forma mais determinante no apoio material e militar à Ucrânia, ou então o futuro não vai ser bom nem para a Ucrânia, nem para nenhum país ocidental, democrata e livre da Europa. Carla Madeira, o seu minuto. Muito boa noite a todas e a todos. O meu minuto é para falar da suposta manifestação ilegal que ocorreu no Capitólio na passada segunda-feira. Eu digo suposta manifestação porque têm sido imputadas às forças de segurança a responsabilidade pela realização de muitas destas manifestações, mas eu tenho dúvidas de que a totalidade e até a grande maioria das pessoas que se manifestam ou que estão presentes nestas manifestações sejam forças de segurança. Em primeiro lugar, era importante saber se a Câmara de Lisboa irá fazer queixa ao Ministério Público daquela manifestação. Estamos a falar de uma manifestação que ocorreu num espaço gerido pela Câmara Municipal. Coisa que o PS tem insistido, em que o Presidente Carlos Moedas faça uma queixa. Exatamente, e apresentou uma moção, porque não estamos a falar só do território da cidade de Lisboa, estamos a falar de um espaço, o Parque Meyer, que é gerido pela Câmara Municipal de Lisboa, e a verdade é que ele foi ocupado por um conjunto de pessoas, ainda por cima numa altura em que decorria um debate entre dois candidatos. Ia dizer isso mesmo, acaba refere-se ao dia em que decorreu o debate entre o Luís Montenegro e o... É totalmente inadmissível que após o 25 de Abril nós tenhamos pessoas pessoas a manifestar-se contra a realização de um debate. E eu chamo também a atenção disto porque eu acho que de facto deve existir uma investigação sobre estes ajuntamentos, porque eu tenho dificuldade em aceitar que sejam todos força de segurança. E vou dar um exemplo: quando foi a manifestação de muitos polícias, de milhares de polícias que passaram pelo território da minha freguesia, sim, aquilo que eu vi e aquilo que eu assisti depois, eu não quero acreditar que sejam forças de segurança que vão a beber pela rua com garrafas de cerveja, que atirem garrafas de cerveja para o chão, enfim, o rasto de sujidade de cerveja, de garrafas, de urina que ficou ao longo de todo o caminho até à Assembleia da República. E a Carla tinha falado disso eu já aqui. Eu tenho muita dificuldade em aceitar que sejam todos elementos da força das forças de segurança que merecem todo o nosso ter outras pessoas infiltradas. E, portanto, é exatamente isso. E porque eu também me custa ver alguns comentários que têm sido feitos sobre as nossas forças de segurança que nos defendem e que arriscam a vida pela nossa segurança. Eu acho que existem muitos infiltrados nestas manifestações, porque aquilo que eu vejo, coloco os meus olhos e não são comportamentos dignos das nossas forças de segurança, e eu não quero acreditar que este seja o comportamento das nossas forças de segurança. Portanto, era esta a mensagem que eu queria aqui passar. Carlos Ardens, é no seu minuto. Cumprimentar os nossos ouvintes, cumprimentar os colegas, bem-vindo Fábio. É a primeira vez aqui no estúdio, mas já cá tinha estado na emissão. Na Santa Casa, Alfama. Ah, pois é, o Fábio esteve na emissão e não tinha estado ainda no estúdio. É verdade, é verdade. Carlos tem uma boa memória. Aproveitei também as dicas da conversa de há pouco. E o primeiro minuto é para dar nota do que a Câmara Municipal de Lisboa e a Junta de Freguesia de Parque de Nações continuam a assumir e a levar para o terreno os compromissos que assumiram na altura das eleições. E começou a semana passada a ser montado o estaleiro de uma escola JI primeiro ciclo que falta desde há 20 anos, ou coisa assim, no Parque das Nações. Que é uma escola o mais próxima possível da Zona Norte, ali junto de onde foi a Jornada Mundial da Juventude, em frente a um colégio que lá existe, e que já foi por duas vezes anunciado que ia ser construída em anteriores mandatos e nunca foi, e neste momento entrou no terreno a empresa para... Já está tudo tratado, tudo adjudicado, visto Tribunal de Contas. Portanto, vai começar a obra. É muito bom, porque temos também outra escola também que já começou neste mandato em obra, a ficar pronta, esperamos em setembro, totalmente renovada. Uma creche também, que essa foi herdada do mandato passado, já foram resolvidos os problemas todos e a creche já começou a funcionar, e os problemas que tinham eram muitos, muitos para uma construção nova. E dar nota também que o Centro de Saúde há 26 anos que está anunciado, o Centro de Saúde do Parque das Nações está só dependente do visto do Tribunal de Contas para começar a obra, portanto é com grande satisfação que vê esses quatro projetos avançarem. Estes projetos avançarem, e ainda dizer que há mais uma coisa que faltava do projeto inicial, que era uma escola secundária, e que está pela primeira vez, nós tivemos o cuidado de colocar essa necessidade na Carta Educativa da Câmara Municipal de Lisboa, que está a ser revista, e foi a primeira vez que consta, que esse equipamento consta e está como prioritário a construir em 5 anos, e será, em princípio, construído pelo Ministério da Educação. Portanto, são os equipamentos que faltam para, em relação aos compromissos assumidos inicialmente, há 26 anos atrás, daqui a bocado, quando em 98 a Expo foi construída e foi inaugurada, para que os compromissos assumidos com os futuros moradores sejam cumpridos. E parece mentira, mas isto em Portugal demora tudo 20, 25, 30 anos, é assim. Mas pronto, é bom que estejam a ser cumpridos. Fábio Sousa, vamos ao seu minuto agora. Muito bem, boa noite a todos, obrigado por esta oportunidade, é sempre bom estar convosco. Já cá tinha estado, obrigada, de facto, no Santa Casa Alfama, e foi uma excelente experiência, e portanto é sempre bom voltar e fazermos aqui companhia a todos os que nos ouvem lá em casa. Eu dedicaria aqui o minuto aos dados do INE que foram divulgados recentemente, na semana passada, que mostram que em 2022 17% das pessoas que viviam em Portugal estavam em risco de pobreza. Portanto, esta de facto decidi trazer este tema também, até porque a SIC acompanhou o trabalho da equipa de ação social da Junta de Freguesia, que tenho o privilégio de servir, da Junta de Freguesia de Carnide, já agora convido a que vejam a reportagem também, até porque também existe uma referência e um estudo e uma abordagem da Ordem dos Psicólogos Portugueses que de facto realça a importância da saúde mental no sentido de se quebrar ciclos de pobreza. Portanto, a pobreza é de facto um desafio sério que nos deve mobilizar a todos. E portanto, que obviamente não está desligado de uma política a nível nacional, de um plano de ação a nível nacional, mas que tem também aqui um papel muito importante nas freguesias e nos municípios. Portanto, também partindo até deste princípio básico, que de facto a nível nacional temos que ter aqui uma determinação muito forte de que ninguém pode ficar para trás, não é? Portanto, muito, muito nessa perspectiva. Portanto, deixar aqui, no fundo, neste minuto, esta reflexão e deixar também, creio que era importante que as pessoas que estão lá em casa que vissem também os dados que o INE divulgou, e de facto onde se fazem referências a uma série de questões, muito nas questões das famílias multiassistidas, na importância também dos gestores de caso, que assumem sempre aqui um trabalho muito importante também, ao trabalhar com estas famílias, não é? Que a determinada altura podem ser agitadores de consciências e agentes de mudança, e também se falou muito na altura, a semana passada, da importância do trabalho em rede, não é? Portanto, de se trabalhar em rede, seja nas freguesias, seja nos municípios e também a nível nacional. Portanto, acho que era um bocadinho chamar a atenção para este problema sério que temos. Vamos ao primeiro tema, ao primeiro e único tema de hoje, as Juntas de Freguesia de Alcântara e Campo de Ourique, em conjunto com várias associações e entidades que atuam na Avenida de Ceuta e no Val de Alcântara, expressaram a sua preocupação há uns dias com o aumento do consumo de drogas nestas áreas, solicitam não apenas a resolução imediata de algumas partes do problema, mas também a elaboração de uma estratégia de longo prazo que envolva, dizem as duas juntas, todas as entidades e organismos do setor público. David Amado e Pedro Costa e os restantes signatários estão, dizem-se, muito preocupados com a acumulação de seringas e outros materiais descartáveis associados ao consumo de substâncias psicoativas, colocando em risco a saúde pública. E, entretanto, a CML limpou os locais de consumo, os moradores dizem que temem conflitos com traficantes, o município fechou alguns espaços de consumo de droga a céu aberto na zona da Avenida de Ceuta e retirou também carros que estavam abandonados e que eram usados pelos toxicodependentes, que se juntam agora, dizem, dentro da Quinta do Loureiro, que gera um clima de tensão com os moradores. Carlos Ardisson, vou começar por si. Imagino que a Câmara, de facto, aliás, viu-se em imagens, em reportagens de televisão, a Câmara, por exemplo, vedou uma ponte pedonal, que passagem, debaixo da ponte, uma passagem, não é? Debaixo pôs umas grades para não irem para ali para baixo. Mas o que é um facto é que este problema depois também tem que ser gerido, digo eu, com o Governo, porque as pessoas não consomem ali e vão consumir noutro sítio, não é? Não é, todos nós conhecemos, e eu já há muitos anos, eu joguei futebol em Campo de Ourique, nas oficinas de São José, no Desportivo Domingos Sávio, e lembro-me que muitos dos meus colegas de equipa moravam por ali, pela zona do Casal Ventoso, e as experiências que contavam e que viviam, e naquela altura, eu tenho quando se desfez anos, o Casal Ventoso, não é? Quando aquilo estava no auge e depois foi desfeito, e pronto. Mas os problemas não se resolvem só pondo as pessoas a morar em casas e mudando, deitando abaixo as barracas e as coisas que existiam, que eram tenebrosas o que existia ali. E isto é prova disso, é prova de que O problema persiste, não é por colocar uma vedação, por se colocar alguma coisa, que o problema desaparece. Ele pode mover-se de sítio, e é o que aconteceu agora com esta situação de carros retirados, carros que estavam abandonados, que supostamente serviam para pernoita e para, alegadamente também para consumo de estupefacientes, ou desaparecerem essas viaturas, essas pessoas vão consumir para outros lugares e às vezes para a porta dos prédios e para outros locais mais próximos ainda e com mais exposição. Portanto, isto é um equilíbrio muito difícil que não é apenas, não é apenas a Câmara Municipal de Lisboa que o pode gerir e fazer, tem que ser articulado com o Governo e, nomeadamente, com aliás, estes dois Presidentes de Câmara falam em todas as entidades e organismos do setor público, sim. Portanto, são os primeiros a concordar com isso. Sim, não é? Isso tem de ser feito, e a própria Vereadora Sofia aí referiu que durante um ano a Câmara foi a única entidade que esteve no terreno. O Governo extinguiu o SICAT, Serviço de Intervenção dos Comportamentos Aditivos e das Dependências, e criava o ICAD, Instituto para os Comportamentos Aditivos e Dependências. Eu às vezes, esta distinção dos institutos ou dos serviços para passar a outros, eu ultrapassa-me a minha capacidade de raciocínio. Posso estar a ser, não conheço as competências de cada um, não quero estar a falar sem saber, mas isto às vezes dá uma sensação de muda-se o nome ou faz-se uma grande volta para as coisas e não sei se haverá tanta assim, diferença. E o que é necessário, porque esta situação é muito evidente ali, mas há em todas as freguesias, todos nós, depois das nossas freguesias, temos situações de consumos e que as autoridades têm conhecimento e que as entidades têm conhecimento e têm que se mobilizar e criar equipas multifuncionais e muito multissetoriais, certamente, para tratar dos assuntos, porque as pessoas não consomem porque querem, estão presas àquele vício que o iniciaram e não é porque nós queremos, não podemos decretar que as pessoas a partir claro, de hoje já estão livres de consumir estupefacientes. Portanto, sem ajuda, já com ajuda, a dificuldade é grande, não é? Nem quero imaginar essa situação, mas sem ajuda deve ser totalmente impossível e, portanto, isto tem que ser muito mais pensado e tem que mobilizar a sociedade para, como um todo, podermos responder com respostas efetivamente realizáveis e que melhorem a vida das pessoas e que diminuem estas situações e que se penalize fortemente quem faz do tráfico e de em quantidade e que é um estimulador, se assim se pode dizer, deste consumo em grandes quantidades, tudo isso, que vivem da miséria de todos os outros, que seja fortemente punido. Isso é o mais básico que se tem. Carla, no outro dia estava a ler uma reportagem a propósito das salas de chuto, onde se verificava que as salas de chuto que existem, as poucas que existem, os sítios onde há algum consumo apoiado, de certa forma, é tipo, eles chegam lá e estão 6 pessoas à frente, cada pessoa leva não sei quanto tempo, digamos que há 6 vagas ao mesmo, em simultâneo, não é? E se houver 24 pessoas à minha frente, eu vou ter que esperar 2 horas, portanto é óbvio que ninguém espera. E portanto depois vão também drogar-se na rua, não é? Em vez de terem ali um apoio e de o fazerem com ajuda, enfim, medicamente assistidos e até com alternativas à droga que querem consumir, não é? E portanto que assim é difícil também, não é? Quando acabou o Casal Ventoso, de facto aquela zona melhorou muito, mas depois rapidamente se começou a perceber que os consumos é um pouco como o Carlos disse, não é? Não é por se acabar por se vedar uma ponte que as pessoas deixam de se drogar ali, vão se drogar uns metros mais à frente. Sim, o problema que se está a verificar naquela zona, eu já o ouço ser denunciado, enfim, alertado, sim. Já, nomeadamente pelos dois presidentes de junta, de Alcântara, sim, e de Campo de Ourique, que já eram estes presidentes no anterior mandato, e portanto lembro-me deles no anterior mandato chamarem a atenção para o aumento do problema que se estava a verificar. Porque, de facto, há uns anos atrás, quando se acabou com o casal Vento de Ventoso, Matoso, e houve uma enorme intervenção naquela zona, não só a nível habitacional, enfim, que se erradicaram as barracas. E aquele bairro que era tenebroso, as pessoas, não é? Sim, sim, e as pessoas foram realojadas nos dois bairros, no bairro do Loureiro, na Quinta do Loureiro e na Quinta do Cabrinha, existiu um acompanhamento muito grande daquelas populações. E fez-se um bairro novo ali, na Avenida de Ceuta? Sim, e houve uma diminuição dos consumos. Entretanto, aquilo que se tem vindo a verificar nos últimos anos é um desinvestimento no combate ao consumo de substâncias psicoativas, não só no domínio da prevenção, como no domínio da redução de riscos e na minimização de danos. É exatamente por estar a existir este desinvestimento e falta de capacidade em agir de forma rápida e ágil sobre o alastramento deste problema, é que nós assistimos a este flagelo no consumo a céu aberto. O que é que está a acontecer? Este problema está a ficar novamente muito concentrado naquela zona, está a haver um aumento no consumo de substâncias que foi potenciado com o período da pandemia, portanto é importante dizer isto, que com o período da pandemia incentivaram-se os problemas sociais, aumentaram o número de pessoas sem abrigo e, portanto, também é importante dizer que as drogas, desde o tempo do Casal Ventoso até hoje, também houve uma evolução, há muito mais drogas sintéticas, há muito mais drogas muito poderosas e baratas. É um problema também, não é? Sim, porque as também drogas também tiveram uma grande... Sim, também, alteração, também, também. Sendo que nós temos o Instituto, se não estou em erro, Portugal é que tinha o Instituto das Drogas na Europa, não é? E tínhamos números considerados muito interessantes. Uma vez vi um dos ministros do governo alemão dizer que iam seguir as políticas seguidas pelo governo português, porque em relação a não se incriminar tanto quem consome, mas tentar incriminar muito mais quem vende e dar apoio a quem consome. E que as coisas tinham diminuído de facto, não é? Não, sim, diminuíram efetivamente. É o Instituto, quem é que me ajuda? O Instituto Europeu da Droga e da Toxicodependência, que está em Lisboa, não é? O Observatório da Droga. É isso, o Observatório, é isso, o Observatório da Droga. Desculpe, Carla, continuo. Eu tinha dito Instituto, estava a dizer mal. Mas isto é um problema que implica uma solução integrada. É importante, aliás, a carta que os dois presidentes de junta fazem a reforçar um pouco o problema, porque alertá-lo ele já o tem feito há algum tempo. Enviam uma carta aberta a várias entidades, a entidades públicas, à Câmara Municipal. Os dois, David Amado e Pedro Costa, não é? Sim, e outra é uma que se carta, outros signatários. Exatamente, é uma carta assinada por várias, eu acho até mesmo que por todas as instituições que trabalham na área. E, portanto, o que está aqui a faltar neste momento é uma estratégia integrada. Falta aqui um programa municipal de intervenção local, porque nós não podemos estar à espera que seja o Governo a fazer, que seja a Câmara a fazer. É preciso, de facto, existir aqui uma estratégia integrada e é importante. Entre o Governo também e a Câmara, é isso? Sim, e é importante saber em que fase está as novas salas de consumo assistido, porque, como eu disse, o problema já foi identificado há uns anos, não surgiu agora, como o problema não surgiu, com toda a pandemia. Mas isso estava previsto para Lisboa, Carla? Sim. Estava previsto para sair, nomeadamente, uma sala no Lumiar, que gerou muita polémica. Sim, sim, nós chegámos a discutir aqui. Sim. E, portanto, foi, independentemente de ser no Lumiar ou onde quer que seja, sim, portanto, está identificada a necessidade de novas salas de consumo assistido, de reforço da capacidade da sala que existe, porque é que há uma grande concentração naquela zona? Porque é onde existe uma sala de consumo assistido. Ora, aquela sala não dá resposta foi a todas tal, as necessidades sobre da isso, cidade, sim. Nem sequer é desejável que toda a população, claro, vá ali, não, claro. Isto é transformarmos aquela zona num gueto da cidade de Lisboa e não é isso que se pretende, e portanto a ideia de construir uma segunda sala no Lumiar era uma solução municipal que existia para atacar o problema. Mas só há uma sala em Lisboa? Só há uma sala em Lisboa, que é esta. Parece-me inacreditável só haver uma sala de junta. Eu pensei que havia várias salas. Não, só há esta sala. Também acho inacreditável. Eu acho inacreditável. E quando se avançou para a construção de uma segunda sala, todos nós sabemos o que é que aconteceu, toda a gente criticou aquela solução e, entretanto, a solução caiu por terra. E eu ainda não vi a Câmara anunciar alternativa uma do nova que isso, não é? Solução. Portanto, uma vez que aquela sala não avançou, que não se concordou com a localização, enfim, não questiono agora isso. Aliás, era importante também saber o que é que aconteceu a esse espaço, que eu, por acaso, já agora é uma curiosidade, se esse espaço está lá fechado, a cair, se há uma segunda solução para esse espaço, porque é um espaço para outra coisa de Lisboa e que não sabe o que é que aconteceu. Mas a verdade é que não se avançou com esse espaço, mas também não se avançou com mais nenhuma solução ou outras soluções noutros espaços da cidade de Lisboa. Portanto, isto só para dizer que isto é um problema que depende de todos e não se pode dizer que é exclusiva a responsabilidade de uma entidade ou de outra, porque assim nunca vamos resolver o problema. Isto é um problema da cidade, é um problema de todos e, portanto, o Governo, a Câmara, as juntas de freguesia, as entidades privadas que trabalham nesta temática, todos devem sentar-se à mesa e devem construir uma solução para o problema. Já vamos ouvir a opinião dos dois que faltam, vamos fazer um pequeníssimo intervalo no Fórum Lisboa. Até já. Amália. Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 19h, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 23h, porque Lisboa também é o nosso fado. Bom, estamos a falar do problema com o consumo de drogas nas ruas, em duas freguesias de Lisboa, a freguesia de Alcântara e de Campo de Ourique. Fábio Sousa, qual é a sua opinião? Falta ouvi-lo assim e depois ao António Paulo. Exato. Bem, estávamos aqui a constatar, de facto, esta questão de só existir, de facto, uma sala de consumo assistido, não é? E é exatamente neste local. Esta sala de facto, tem 20% do seu financiamento é da Câmara Municipal de Lisboa, o edifício é municipal. E o resto do investimento é do Governo? Eu creio que é financiado pelo Governo, sim, é um financiamento proveniente do ICAD, portanto, e também sabemos que a gestão está entregue a uma associação, a Associação Ares, a gestão técnica, não é, do projeto está entregue à Associação Ares do Pinhal. Também deixar aqui as referências, uma referência muito positiva no que diz respeito a estas associações que trabalham nestas áreas, na área da toxicodependência, que de facto é um combate que tem de ser mesmo travado em várias frentes. Não só estamos agora a falar de facto da importância de dar resposta já depois das pessoas estarem doentes, dependentes. Mas este é um combate que tem mesmo que ser feito em várias frentes e precisamos muito, e ainda há pouco falávamos aqui também do papel do município, das freguesias, naturalmente também do papel do Governo, mas também precisamos de investir muito naquilo que é a prevenção. Na verdade, aqueles bairros, não é? Portanto, que estão claramente, porque isto depois também não está desligado, obviamente, aqui de todas as questões urbanísticas, não é? Portanto, no fundo do ambiente urbano, portanto, estamos a falar de bairros que estão ladeados, não é? Por uma escarpa, por uma etare, por uma sérias deficiências do ponto de vista dos equipamentos sociais, não é? Portanto, ainda há pouco o Carlos falava. Tem a ver também com a logística que está ali toda à volta, não é? E exatamente. Portanto, com uma via de passagem de muito trânsito na cidade, trânsito pesado, inclusive, portanto. Que é a Avenida de Ceuta, não é? Exatamente. Portanto, nós não podemos mesmo desligar todas estas questões. Também dessas áreas, nós sabemos, até o PCP tem feito algumas propostas na Câmara e estou-me a lembrar, por exemplo, de algumas questões a escola no Vale de Alcântara que foi demolida porque já não tinha condições, portanto os miúdos creio que passaram para a Manuel da Maia, depois uma piscina que também deixou de existir por ali também, portanto a população tem também ali uma reivindicação antiga que está relacionada com um pavilhão desportivo, ou seja, que iria permitir também que os miúdos que os miúdos se ligassem também às áreas do desporto. Ainda há pouco falávamos aqui da área do desporto, que é tão importante e que a determinada altura... É uma zona que tem uma certa pobreza de equipamentos e de... Muita pobreza e que urbanisticamente está muito desqualificada, não é? Portanto, até o próprio no parque, no plano, aliás, de urbanização do Vale de Alcântara, existia, estava para ali previsto também a construção de um parque verde também de enquadramento, que também nos parecia que poderia... Tudo coisas que não se fizeram, não é? Exatamente, e que nos parecia que poderiam ser muito importantes para que se transformasse aquele território, não é? Porque já percebemos que quando transformamos o território do ponto de vista do dotar de equipamentos, do dotar de projetos sociais, ajuda de facto a transformar a vida daquelas pessoas. Portanto, era um bocadinho também isto que acho que era importante, até porque já se falou muito da sala de consumo assistido, e portanto, mas acho que era muito importante também, obviamente, chamarmos a atenção para aquilo que é preciso fazer para transformar aquele território, para que este problema, este desafio que temos da toxicodependência naquelas duas freguesias e muito localizada naquela área, possa vir a ter a ser combatida, não é? Portanto, e que sejam apoiadas, por um lado, todos aqueles que são dependentes, que estão doentes e que recorrem àquela sala de consumo assistido, que creio que é transversal e que todos concordamos que tem que se aumentar a resposta, não é? Portanto, que é nitidamente insuficiente, mas também é importante... É uma resposta de ajuda àquelas pessoas, até porque as fazem verdade muitas vezes pelo tratamento alternativo que pode levar depois ao fim da toxicodependência, não é? Com associações que apoiam e... Exatamente. Portanto, é preciso tratar, cuidar desta gente. E clínicas com alguma razoabilidade, não é? Claro, seja, claro. Até a céu aberto. Até para ajudar, de facto, a que as pessoas saiam deste no fundo de todos estes problemas, não é? Portanto, algumas daquelas pessoas nós sabemos que não têm qualquer tipo de objetivo de vida, não é? Portanto, há uma referência, inclusive, que nunca mais me esqueci, relacionado com isto, creio que li na altura, de alguém que dizia, não é? Eu vivo para consumir e consumo para viver, não é? Portanto, o objetivo de vida é este, não é? Disto, pronto, portanto, acho que é atuar ajudando estas pessoas, trabalhando com estas pessoas, e estas associações sabem muito bem como é que este trabalho se desenvolve. Portanto, deixar também aqui uma palavra de apreço pelo trabalho que ali tentam desenvolver. Ninguém vai inventar nada, estas coisas estão estudadíssimas e sabe-se exatamente, como é que se resolve, exatamente, não é? Exatamente. E Portugal soube resolver há uns anos, sim. Obviamente que não se resolveu na totalidade, mas diminuiu-se bastante, e que é preciso voltar novamente a investir muito na prevenção, muito na prevenção, e dar condições de vida e dignidade também a todos os que vivem nestes bairros, não é? Portanto, a todas as pessoas que se deparam todos os dias com este problema e que há muito tempo merecem mais qualidade de vida e melhores recursos para estes bairros. Porque, como dizíamos ainda há pouco, não é? O que existe atualmente também depois não ajuda, não é? António Pro, eu há bocadinho apliquei o termo inacreditável e eu sei porquê. Porque na altura que se pensou esta primeira sala de chuto em Lisboa, apregoaram-se mais do que esta, creio eu, não é? É. Para a população de Lisboa, parece-me uma evidência, não sei quantos toxicodependentes temos, não tenho esse número presente, mas parece-me uma evidência que uma sala de chuto na capital não serve para assistir estas pessoas. Estamos a falar de um apoio a pessoas que estão doentes. É o problema que dá a pregoar coisas de forma ligeira quando os problemas são graves. E de facto o anterior mas executivo agora esta já se ter feito, não é? apregou três em 2018 e conseguiu concretizar uma em maio de 2021. O facto de não haver uma segunda no Lumiar, a culpa é evidentemente da Câmara pela forma atabalhoada como conduziu o processo, que levou à contestação dos moradores. E o pior que pode haver é ter movimentos sociais contrários à implantação destes é um género de assunto que ninguém quer perto da sua casa, não é? Mesmo obviamente, e portanto as coisas têm que ser feitas de forma cautelosa, e, portanto não foram, e o resultado é este, há uma sala. Vale a pena dizer que estão previstas salas de consumo assistido desde 2001, que há um enquadramento legal. Leva muito tempo para isso. Desde 2016 que a Câmara fala nisto. Até ao final de 2018 previa 3, em 2021 conseguiu a primeira. E há outra coisa que é importante dizer, a política de toxicodependência, o combate à toxicodependência, é uma responsabilidade exclusiva do governo, e faz todo o sentido que assim seja, que é da área da saúde. Porque é um problema, bom, por um lado da saúde, por um lado é um problema muitas vezes também de segurança pública, matéria também da exclusiva responsabilidade do governo, e depois não é matéria que seja passível de ser tratada parcelarmente. Os movimentos e os problemas de toxicodependência não se restringem a um município, são muito mais vastos do que isso, e portanto obviamente que é preciso que haja políticas integradas de âmbito nacional, e é isso que tem faltado. O governo no último ano entreteve-se a extinguir o serviço de intervenção de comportamentos aditivos na toxicodependências e criar o Instituto para Comportamentos Aditivos e Toxicodependências. Foi o que fez. Eu pergunto a qualquer um dos presentes se conhece neste momento alguma qual é a política. Não, o Instituto, aliás, é gerido, tem à frente alguém que tem muito crédito, o Dr. João Golão, com muita experiência, com muito bom senso, que é, aliás, muito respeitado, não só no âmbito técnico, mas no âmbito mais geral, na opinião pública, é uma pessoa que é bastante escutada e já respeitada. Já tem muitos anos de experiência. Muitos anos. Área, agora, a questão é, tem o governo uma estratégia de combate à toxicodependência? Eu não conheço, e eu acho que este assunto, este tema, foi sendo desvalorizado, foi sendo esquecido, e a consequência é a que está à vista. Aumento das toxicodependências, aumento do tráfico de droga, e não é um problema que caiba um município tratar. O município de Lisboa tem um histórico importante de intervenção complementar nesta área. Eu recordo, porque acompanhei, era vereador nessa altura, o então presidente João Soares foi quem, pela primeira vez, encarou de forma, diria até corajosa, este problema, no então Casal Ventoso, precisamente no mesmo local onde agora se verifica este problema. Na altura foi uma abordagem que envolveu muita polémica, eu próprio estive envolvido nela, tive na altura a oportunidade de ver, de visitar experiências no estrangeiro. Na altura, o que se pretendia era introduzir a política de substituição da metadona, e isso começou a acontecer precisamente no Casal Ventoso, depois da transformação urbanística, que foi, eu próprio a critiquei, e eu não quero agora pegar na questão urbanística, mas de facto aquela solução não foi eventualmente a mais adequada, e há problemas sociais que se mantiveram no local. Agora, era isso que eu ia dizer, ainda assim foi uma intervenção que melhorou o que havia na altura, e nessa medida foi uma política arrojada, também foi arrojado na altura a coragem com que o presidente então João Soares assumiu a defesa da introdução da política de metadona. Foi nessa altura que se começaram a criar acordos com uma série de instituições de âmbito social, por exemplo os Ares do Pinhal, que têm também uma larga experiência disso. No tempo do presidente Jorge Sampaio, na Câmara de Lisboa, eu trabalhei na Câmara nessa altura, já há muitos anos, não se entrava no Casal Ventoso. Sim. Eu lembro-me de ter Sim, ido ao foi, Casal Ventoso foi uma... com uma condutora da Câmara, de um dos departamentos da Câmara, que entrava e que conhecia as pessoas, mas nem sequer se entrava lá. Houve uma alteração muito significativa, e ainda bem, muitíssimo. Muitíssimo, muito. E deve-se, e é justo dizer, deve-se à coragem do então presidente João Soares. Eu arriscaria era dizer, acompanhando como acompanha as políticas municipais desde essa altura, de forma relativamente próxima, que desde essa altura até hoje foram nessa altura lançados estes, estes acordos e estas associações com instituições privadas, que foram aliás descentralizadas em várias zonas da cidade para a substituição da metadona, mas desde essa altura até agora não houve mais nenhuma política municipal assumida, declarada, para enfrentar este problema. Há também aquelas carrinhas, não é? Que vão de... Há as carrinhas móveis, também são da, móveis. Mas também são para a substituição da metadona. Sim. Essas permanecem. Agora, o que é facto é que nós somos hoje confrontados com um problema que está à vista de todos e que foi denunciado e bem pelos presidentes das juntas de freguesia que sentem este problema no seu dia-a-dia. E é preciso... Alcântara é Campo de Ourique, é preciso que haja uma resposta, e essa resposta não pode estar assente nos ombros do município. Não é justo, nem é aconselhável que assim seja. O que é que o município tem neste momento? Cedeu, como foi dito, as instalações para esta primeira sala de consumo assistido, vulgo sala de chuto. Do que eu vi... Esta fica onde exatamente? Fica na Avenida de Ceuta? Fica na Avenida de Ceuta, na Quinta do Loureiro. Na Quinta do Loureiro, é assim que se chama. Ouvi declarações do presidente Carlos Moedas dizendo que estava disponível para duas coisas. Uma no curto prazo, que é duplicar a capacidade desta sala de consumo assistido de Alcântara. Porquê? Porque tem uma capacidade para cerca de 300 pessoas. Por dia? Tem mais de 800 inscritos. E, portanto, a intenção da Câmara e a disponibilidade da Câmara é duplicar essa capacidade. A reportagem que eu disse, as horas de espera, tem a ver precisamente com isso. Ouvi também declarações no sentido de que fosse construída uma nova sala de consumo assistido na zona oriental de Lisboa. Uhum. O que eu quero dizer é que esta notícia de agora, do Val de Alcântara, é o pior que podia acontecer para a futura e desejável, diria eu, instalação de uma sala de consumo assistido noutro sítio. Porque o problema, de facto, agravou-se. Eu vou dizer isto com o risco que isto envolve, mas é a verdade e é o que eu penso. Esta sala de consumo assistido instalada em Alcântara contribuiu para o aumento da concentração de toxicodependentes, para o aumento do tráfico de droga naquela zona. Porquê? Porque não houve uma política integrada para acautelar esta situação. E, portanto, é bom que as entidades responsáveis e, claramente, o Governo tome medidas para que esta imagem não fique colada e associada, ou seja, a uma sala de consumo assistido. Ou seja, não seria uma ideia de fazer uma série de salas de consumo assistido em Lisboa que pudessem dar apoio clínico a estas pessoas também, não é? Evidentemente, mas é preciso, é isso que fazem, mas é preciso que depois, à volta da instalação dessas infraestruturas, haja medidas, quer na área da segurança, da segurança pública, quer na área da saúde, quer na área do acompanhamento social, que complementem essa instalação, porque senão corremos o risco de estar a acrescentar vários polos onde se agravará o problema. Portanto, é preciso tratar este problema com muito cuidado, sem precipitações, sem voluntarismos e de forma, como aqui foi dito, integrada. O papel da Câmara é o de, no âmbito do território, encontrar os espaços e enquadrá-los, mas cabe ao Governo, único responsável pela política de toxicodependência e pela segurança e pela saúde em geral, adotar as medidas, implementar as medidas que são necessárias, porque o problema é grave, e eu tudo o que nós devemos evitar é que fique associada uma imagem de sala de consumo assistido, significa zona de aumento de consumo, zona de tráfico de droga, insegurança, problemas sociais agravados. Ali apenas porque há aquela sala e todos se dirigem ali. É porque é há apenas uma. Isso, não, é, há apenas uma. Tráfico, há tudo. Portanto, nós não podemos concentrar uma solução só numa zona da cidade. Evidentemente. Pronto, que é o que o António está a dizer também. Oh, Carla, e por isso. E por isso o que foi feito. Toda a criminalidade atrás. Oh, Carla, por isso é que esta. Esta instalação avulsa foi errada. Não, não foi errada, deviam ter seguido mais. Não, por isso mesmo, não é? Portanto, uma avulsa e única foi errada. Não foram anunciadas duas. Mas anunciadas foram, mas não havia garantia nenhuma de ser construída. Oh, Carla. A questão é que enquanto ali a população local, os autarcas, reconheceram que iria contribuir para a solução, no Lumiar, não os movimentos não. O Presidente claro, Junta claro, reconheceu. Claro, porque o assunto não foi tratado. Bem, da discussão que eu também, Carla. A Assembleia de Freguesia, as associações... Evidentemente, e legitimamente ou não, Carla. A Carla, presidente de uma junta de freguesia, também tem a preocupação, sobretudo, do seu território e da sua população. Claro. E, portanto, é legítima essa preocupação. O que faltou foi a Câmara ter a capacidade de... dialogar, de negociar, de encontrar uma solução alternativa, porque estava a ser feito contra as pessoas, é o velho problema. Estava a ser feito contra a vontade das pessoas. Não houve interesse. Não, não, Carla. Não, Carla. Havia abaixo-assinados. Não, Carla. Carla, havia abaixo-assinados. Havia moções contra na Assembleia do Lumiar antes de mudar o Executivo. Antes de mudar o Executivo. Oh, Carla, não é nem de esquerda nem de direita, com franqueza. Não era. Este assunto não pode ser. Carla, eu também me lembro do presidente de junta anterior que meteu os pés pelas mãos sem ser capaz de assumir coisa nenhuma. Mas isso é a política e os partidos. Agora, esta questão tem que ser para além da política dos partidos. Mas então também, os que foram anunciadas em 2018, não é? Que foram anunciadas mais do que uma, também não conseguiram. Mas também não conseguiram fazer. E era outra ainda, eram três. Eram três. Eu estive lá na altura, fiz uma visita, não era deputado municipal, mas trabalhava como assessor. Claro, claro. E estive lá. Claro. Onde? Lá onde? No espaço. A direita teve toda lá. Estivemos nos... A direita... Oh, Carla, a sério, é tão redutor colocar a questão nesses termos. Que esta sala de chutes se fizesse. Eu podia tanto falar sobre a junta de freguesia do Lumiar no mandato passado, mas não o vou fazer, porque não estamos aqui para isso. Agora uma coisa é certa. Para terminar, Carlos. Eu estive lá, eu vi um local ao lado de uma escola... Com certeza, não tinha pés nem cabeça. Um supermercado em frente da habitação que estava para ser deitada abaixo, porque havia... Olha, o que a Carla merece de resposta é dizer, isso é o que a esquerda quer. E já agora... Não vamos a lado nenhum. O que é que foi feito as instalações? As instalações eram para construir. Estava lá um estaleiro, eu estive aqui à procura no Google, eu não encontro o estaleiro das duas uma, ou é a 41ª esquadra, que entretanto apareceu feita ali naquele local, ou era um espaço mesmo ao lado e que não foi construído. Portanto, pronto, isto dá muito pano para mangas e é claro que tem opiniões distintas sobre o assunto. E portanto, qual foi a solução, uma vez que o novo executivo não concordava? Nós vamos perder todos enquanto sociedade. A questão é, não houve a concordância para ser feita ali. Ok, então, qual é a alternativa? Porque passados 3 anos não foi apresentada nenhuma alternativa. Foi, não, Carla, foi. É que vale a pena então, dizer que foi. Quero saber o que é que foi, Carla. Quero saber o que é que foi. Para Carla, o Pelour dos Direitos Sociais já comunicou que está há não sei quantos meses à espera que o Governo responda perante a vontade da Câmara em duplicar a capacidade do Val de Alcântara e em construir uma na zona oriental. E este cicado governo que não sabe o que é que há de fazer e que não tem estratégia nenhuma, não respondeu. Vamos ao fado. Chegámos ao fim. Carlos Ardisson. Camané, Mário Lajinha. E eu abandono. É o abandono. Em 62, Amália canta o abandono que David Mourão Ferreira escreveu. Ela foi logo... o fado foi logo apelidado pelo público de Amaliano, de fado peniche. Tão evidente eram as referências ao estamos a fazer 50 anos do 25 de Abril e portanto é este o fado que vamos ouvir, uma escolha do Carlos Ardisson. Temos um podcast, já não em Mixcloud, mas em archive.org, e uma parceria com a Mensagem de Lisboa. O programa repete terça-feira às 11 da noite. Muito obrigada a todos por terem vindo ao programa. Estamos de volta na próxima segunda-feira, porque Lisboa também é o nosso fado. Foram tuas. foram todos encerrar tão longe que o meu lamento não te consegue alcançar. E apenas ouves o vento, e apenas ouves o mar. Levaram-te a meio da noite, a treva tudo cobria, levaram-te a meio da noite. A treva tudo cobria, foi de noite numa noite de todas a mais sombria. Foi de noite, nunca mais se fez dia. Ai dessa noite o veneno persiste em me envenenar. Essa noite o veneno. Persiste em me envenenar.